ZYU 204, 98,7 MHz. Rádio Bicuda FM, uma emissora outorgada pelo Ministério das Comunicações. A rádio que toca cultura. Sua beleza tem